Gol 62, autorizado a linhar e manter, Zona 0. Gol 62, Romeu Papatango. Gol 62, não copiou? Romeu Papatango, torre, prossiga. 0, que era a curva esquerda, deixou de sair da Pomo após transição, chute. Transponder 5402, controle em 120.8. Ok, Fortaleza, nível 370, comparo Prodom, Pomo, Frost, já falamos da 10, curva esquerda, 5402, transponder o controle 1208, ou 0 na espaço. Chão sai de transponder novamente, 5402. Firma, 5402. Regimento correto, reposta posicional, posição 1 a 0. Já aparece. Salvador, é o Golf, é qual? Sim, o matrícula é Golf. Golf é qual? Golf 5 Alfa? Golf Eco. Golf Eco Alfa. Golf Eco Alfa, pra cima. É o Golf Eco Alfa na posição 1 Lima do pátio 3 para reboque até a posição 4 do pátio 1. Gente, o Romeu Golf é com alfa, correção. Agora para o push na posição 01 no pátio 3, apenas confirmar na posição 04 destino, pátio 1. Afirmativo, destino é a posição 04 do pátio 1. Gente, agora para o reboque no pátio 3. É, guarda, no aguardo. Golf Eco Alfa, autorizado início do reboque na posição 01 no pátio 3, reporta na saída do pátio 3. E no reboque reportará para ingressar no pátio 1. Mantendo a escuta, Golf Eco Alfa. Se atenta à passagem do 737 da Gol, prossiga o cruzamento, reporte pista livre, estacionar, frequência livre. Autorizado o cruzamento, avisar o contrato que já cruzou, estacionar, frequência livre, 2736. Romeu Papatango, decolagem autorizada, pistão no 7, o vento 200 graus, ou no 8 nós, restrição no meu pé de corredor cheia. Bono 621, decolado 52, chame o controle em 120.8, meu voo. 20.8, obrigado. Papatango, Romeu Papatango, decolar 253, chame o controle em 20.8. Rona 208. Alfa. Solo Salvador, é o Golf Eco Alfa, para ingresso no Pátio 1. Autorizado ingresso, posição 04, reporta término de reboque, correção. Autorizado o ingresso, reportará no final do reboque. Golf Eco Alfa. November. Autorizado o time ataque, segundo 094. Trabalhamos braço. Uno 0 no meia, vento 2, Uno 0 graus, Uno meia nós, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso autorizado na Uno 0, SAM 3896. Salvador, C3198, muito bom dia. Bom Delta 3198, bom dia, ajuste no 06, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização, 3198. Então 3896, no solo 04, libera a direita, chame solo em 121, décima 1. Direita, 211. Então 3896, autorizado o tarde de Alfa, repassando em 2 Juliette. Alfa, 2 Juliette. Zona 98, vento 220 graus, 15 nós, ajuste no 0 no meia, pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso no 0, T3198. POB está autorizado o táxi, montando no grande pátio, após link, ponto espera da pista no zero, chama a torre, quando pronto, em 118, pista no zero, porque é legal no 096. Livre com 16, lá 22, com a torre em voo, 1395, com a torre em voo, 094. Então 3198 no solo 07, libere à direita e chame solo em 121, décima 1. Direita, 211, graças. Juliette, está 3896. Sim, está 3896, autorizado ingresso no pátio 1, posição 06. Autorizado ingresso no pátio para posição 62, está 3896. 1-0, vento 2, 1-0 graus, 1-6 nós. Ainda com 1-0, gol, 0-4. jeito, me escuta? Romeu Papatango, rotatória, visual pro campo. Romeu Papatango, Romeu Papatango? Papatango, Romeu Papatango. Papatango, Romeu Papatango, ainda não avistada, ajuste ONU 0 no meio, reporte curta final, pista ONU 7. Informar na curta final da ONU 7, Romeu Papatango. Quatro. Ponto copo, informação, conta novembro. Novembro, ponto copo. 094, decolado 010, chama o controle em 120, décima 8. 08, não dá nada. Salmote, mamãe, que é o escatango vectoral. Transponde 5407, controle em 120, décima 8. Está 3198, na escuta? Está 3198, na escuta? Está 3198, na escuta? Salmo 2198, na escuta? Está 3198, Lima de Graça, Pationa, via Juliette, posição 02. Se ele cresce, Pationa, para a posição 02. Obrigada, desculpa. Nada. Papatango avistado, pouso autorizado, pista ONU 7, vento 200 graus, ONU 69. De pouso ONU 7, eu arrumei Papatango. Francisco, tá 3198 na 02. Que gentileza, poderia coordenar a possibilidade de verificar a posição, porque a gente não está recebendo a indicação para ingresso no livro, não tem ninguém também para fazer o balizamento. Será coordenado com a infraero, o balizador, só um minuto. Muito obrigada. Confirme local, o estacionamento é o 45? Confirme 45? Ah, muito obrigada. Tá bem. Autorizado, chama táxi. Estou aí, Salvador, eu vou na 739, vai passar a Índia Serra, visual com a novela. 1739, ajuste no zero no meio, mantém a aproximação, aguarda autorização para pouso. A gente consegue mandar uma autorização para pouso, vou lá 739. S39, pouso autorizado, pistola 0, vento 2, zona 0 graus, zona 69. Viu, pouso. Cabeceira 1 a 0, gol 739. Gol no 739, no solo zona 8, libera para cima direita, chame solo em 121, lista 1. Eu acredito que vai para cima direita, chame 121, 1, obrigado. Zero táxi, uso 4207, direita, Índia, ponto esperado, pista no zero, chama o torre, quando pronto, em 118, desistimado, 5, legal, no 0, 16, bom voo. 016, Caixa B, ponto 010, torre, ponto 3, obrigado. Bom, eu vou 739, desenvolve. Vou 1739, fazendo o táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, vou 739. Solo Salvador, Sol American 229. American 229, prossiga. American 229 na posição 11, do pátio 1, para reboque até a posição 1 do pátio 3. Gente, atualizado o início do reboque, reporta pronto para o ingresso no pátio 3, do América 2229. Ok, no reboque e reportará para ingressar no pátio 3. American 229, mantendo esse busco. Bono 739, direito táxi, posição 07, pátio 1. Para 07, eu vou 739, obrigado. Torre Salvador, o Papa Romeo Mike Eco Oscar? Papa Romeo Mike Eco Oscar, Torre Salvador. O Mike Eco Oscar na rotatória. Gente, Oscar, ajuste no 0 no 6, reporte na curta final da pistão, no 7. Reportar na curta final, no 7. Agressão da Juliette, bate para a posição 07. Afirmo, gol 739, agilizando. Agilizando. Gente, 8-9 de caldo, será reportado por Tony. Torre Salvador, Mike Eco Oscar, final 3-1-1-7. Azul 4207, decolar 223, chave controle em 120, decimal 8. Prossiga na escuta. Confirma o estimado para mim, seu rebote. Romeu Mike Eco Oscar, avistado, vento 220 graus, 1-4 nós, pouso autorizado, pistão 1-0, correção 1-7. Mike Eco Oscar, autorizado. Salvador, muito bom dia, 6200, está 3 milhas do automarque. Xuner 6200, bom dia, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste no 0 no meio. Guardando 6200. Mike, a Acústica confirma o local de estacionamento? Parte 4. Presidente, considere no solo de 25, aule para taxi Oscar, estacionar frequência livre. Quatro, tirar a Oscar, frequência livre, pode estacionar. Oscar, 6200, 120 graus, 179, pouso autorizado, pistão 90. Livre pouso, 6200. Salvador, bom dia, 6200. Xuner 6200, autorizado taxi Alfa, após Juliette. Correção, o Xuner 6200 mantém a posição antes da Juliette, com o tráfego condicional rebote. Vai manter na Alfa antes da Juliette, 6200. São 229, se possível, agiliza o reboque até a posição 01 no pátio 3, reporta a terra. Ok, American 229, já geral, reboque. Para no terra. Está na alfa do presidente, já visual. Xenia 200, após a passagem do América à sua esquerda para término de reboque, vem desvindo no pátio 3, está autorizado. Com segurança, ingressa no pátio 1 na posição 1. Salvador, boa tarde, eu vou 556, posição 7, informação, Oscar, autorização, Galeão. Gente, vou no 556, agora a cópia, posição 07. Tá, manda cópia, o voo 556. Falou Salvador, boa tarde. Bom dia ainda, TAM 3191, autorização para Galeão. 3191, agora cópia número 2. Guardando cópia. Eu vou 1162, estabilizado Zulu da 22. 2, da informação óbita. Partiu cópia Guarulhos, 340. Gente, da 3895, agora da cópia número 3. Beleza, pouso, pista 28, gol 1162. Cuidado Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Escola da pista 28, primeira curva à esquerda. Chute saída da EL, após letra, posição Idom. Índia, Romeu, uniforme Mike India. Transponde 5425, controle 1120, decimal 8. Posição Galeão, rota do plano de voo, decola 360, dívida da 28. Escola, curva à esquerda, descendo da EL, Leda e Lúcio. 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 229, para informar o término de reboque. Gente, American 229, bom dia. Bom dia. 91, pronto, qual a posição 06? Renato Cotter. Tá 31191, autorizado Galeão, conforme roda do plano de voo, nível 340. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, forma que manterá a proa até 2500 pés após curva. Saída da El, letra após posição Irume, Índia, Romeu, uniforme Mike Índia, o controle em 120.8 e o transponder 5435. Autorizado o nível 340, decola da 28 com curva à esquerda, mantém a proa até 2500 pés na da El Leda Irume. Aciona 5435 e o controle de saída é 1208, tá 3191. Protegimento correto, reporta a produção na posição 06, tá 3191. Reportará. Paulo, bom dia, gol no 162, livrou Delta na sua escolha. Gol 1162. Autorizado táxi via Alfa após Juliette, ingresso do Pátio 1 na posição 1-0. Alfa Juliette para posição 1-0, gol 1-1-62. TAN 3895, pronto, cobre o barulho, 5340. Pronto, cobre, TAN 3895, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista 28, informa que manterá a proa até 2500 pés após curva à esquerda. No perfil de saída da El, Leda Motiva. Transponder 5453, correção, 5423 o transponder e o controle em 120.8. 340, conforme o plano da El Leda Motiva, mantém 2500 na proa e libera controle 208, passando o transponder 5423. Excelente saída novamente da El Leda Motiva. El Leda Motiva. Decolada 1-0 seria pedir demais? Ah, afirmo, tá 3895. Paulo, bom dia, voo no 790. Tá 3890 possível. Paulo, bom dia, voo 1790. Voo 1790 para Recife, agora cópia. Aguardando a cópia, 790 da volta. Tá 3895, cotejamento correto, reporta a proteção na posição 02. Chama push no 864, no solo 43, libera para cima esquerda, foi Delta, antes da taxa foi Alfa, chame solo em 121 decima 1. Delta, antes da Alfa, 219. Vamos 1864, livrando a Delta na sequência. 1864, 30 táxi, via Alfa, Juliette, posição 05, Pátio 1. Alfa, Juliette, Pátio 5. Desculpa, posição 5, 1864. 90, pronto, cópia, Recife. Mais curta. Autorizado Recife, conforme a rota do plano de novo voo, no nível 370. Decola da pista 28, informa que manterá a proa até 2500 pés, após curva à direita. Perfil de saída Arão, após voo DCT, posição Aro. Transponder 5431, controle no 20.8. Aprovado então, para Recife no 370, conforme a rota do plano de voo, decola da cabeceira 28, vai manter a proa até 2.500 pés, depois curva à direita, sai no perfil da saída Arão, depois direto a Aru. 1208 ao controle, 5431 ou transporte. Procedimento correto, reporta para adicionar a posição 1 no Lima, parte 3. Camarada na palma, está na posição 1 no 4, 04. Confirma 04, parte 1? Parte 1 no 04, camarada, posição para pushback e acionar. Afirma. Papa Romeu Victor, Hotel Delta, prossiga. Isso no Hotel Delta, apenas confirmando o horário do plano. 1-1. De 14:30 local, 14:30 azul. Sente o Victor Hotel Delta, aguarda. Não temos o seu plano ainda ativo no nosso sistema, a senhora coordenada com a IAS. Informação, aguarda autorização para pouso. Menor distância. A gente pode confirmar o vento? Vento 220 graus, 17 nós. Gente, 402. Azul 4082 avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 169. Gente, livre pouso na 28, 4082. You.